A Morsa e o Carpinteiro. Ou a História das Ostras Curiosas. O sol brilhava sobre o mar, brilhava bem, bem cheio. E ele cumpria o seu dever sem o menor receio. Mas quando ou mesmo porquê, a noite estava a meio. A morsa e o carpinteiro estavam um dia a passear. Tudo ia bem, mas pronto, ele queria se afirmar. Senhor Morsa, disse o carpinteiro, a coisa não vai bem. Vamos varrer até volver. E isso é que convém. Varrer? Então eu digo... Oh, meu amigo, chegou agora a vez de se falar de coisas mais, de couves e de reis. Do mar que está a fervilhar, de porcos e pastéis. Calucalei, só falareis de couves e de reis. Ostrinhas bonitinhas, não querem passear. A morte é certa, a vida é bela e o sol está a brilhar. Se a fome nos der no caminho, podemos almoçar? Mas a mãe ostra, que não é louca, piscou o seu olhinho e disse não, porque é a estação de uma ostra estar no ninho. Tenha um descanso. O mar é manso. Fiquem aqui. Disse a mãe. Sim, sim, é claro, mas... Ah, ah, chegou a hora, minha senhora. Chegou agora a ver. De se falar de coisas mais, de couves e de rei. Do mar que está a fervilhar, de porcos e pastéis. Ah, ah, calou-calei, passeareis. Com couves e com reis. Deixa cá ver. Oh, um bom pão! Eu disse que a gente precisa. E que tal um bocadinho de molho picante, hein? Oh, claro! Ótima ideia! Esplêndida! Agora, se estiverem prontas, queridas ostras, podemos almoçar. Almoçar? Oh, sim, bem. Chegou a hora, meus anjinhos, de falar de alimentos. De carne, pão, de pimentão e outros condimentos. E mexer bem como convém é um dos meus talentos. Calocalei eu comerei com couves e com reis. Eu sinto muito. Oh, desculpem. A gula também mata. Embora a vossa companhia, me fosse muito grata. Ostrinhas, ostrinhas. Mas resposta nenhuma. Porque elas tinham todas sido... comidas. Uma a uma. Com couves e com Enfim,